mas tão alegres que não havia ninguém mais a leste do que ele. Era tão intensamente leste que já alcançava as planícies estranhas do oeste. Teve mais ímpeto no interior do oeste. Quanto mais avançava, mais estranha paisagem. Continuou sua travessia até o limite do oeste. Quando pisou novamente suas terras, reconheceu seus pais, reconheceu sua casa. E no entanto já não é os mesmos. Daí continuou sua travessia, é o que lhe resta. Sempre na direção leste. Avançava, mais estranha paisagem. Continuou sua travessia até o limite do oeste. Quando pisou novamente suas terras, reconheceu seus pais, reconheceu sua casa. E no entanto já não é os mesmos. Daí continuou sua travessia, é o que lhe resta. Sempre na direção